sua hora aqui. Queremos, vamos aplaudir-lhe, vamos adorar-lhe. Alguém está louco porque Jesus está aqui. Yeah, yeah, yeah. Queremos cantar a tua glória. Como, como, como diz esse coro? Alabar a su Señor. Alguien puede darle gloria al Santo.